E aí? E a gente chegando juntinho hoje aqui em Guarapé Mirim pra fazer a festa pra família. E o Carabão chega pra comandar o show assim, ó. Oi! Se liga no som! Quem tá feliz aí, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver! Quem vai curtir o Carabão Show hoje aqui em Guarapé Mirim? Joga a mãozinha pra cima que eu quero ver! O Carabão chegou, meu filho! Vai! E aí? Pra gente começar! Oi! Vai, meu pretinho, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Toca um carabão. Bata um gosto de fruta que deixa atinar minha boca. Carabão. Ai, que coisa louca. Eu gostei daquele beijo. O carabão chegou, meu filho. Cheio de desejo, me senti tão envolvente. Teu corpo quente. E esse teu jeitinho, Manu? Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo foi muito bacana. Quero outra vez contigo deitar na tua cama. Agora te ver sorrindo, dizendo que me ama. Mas é legal de Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. O carapau vai detonando, muito som detona, vai, vai! E a gente chega pra comandar o show aqui. Carabão chega pra fazer a festa aqui no Mirim. E eu, e eu, e eu. Eu te quero eternamente. Pra cima, meu filho. Pois não vivo sem você. A sequência que o Cauezinho dá valor. E ele vai curtir. Está cansada de saber. Macaxeira. É tão grande minha paixão. Eu desejo de te amar, meu pretinho. Não me canso de falar, DJ Dalton. Que eu te quero, que eu te quero, baby. Deixa eu abraçar meu parceiro DJ Lino. Como sempre, arrebentando. Obrigado, meu filho. Tamo junto sempre. Um abraço aqui do Pretinho do Carabao, hein? Tamo junto! Hoje pra cima, Leno! É, sou capaz de deixar tudo, brigar com o mundo. Baby, baby, sou louco, seu amor. E a gente vai começando desse jeito aqui no Mirim. Janela, oi? Fica sempre a me olhar. DJ Dalton. Eu quero falar com... Bora, Braga! Eu preciso me entregar. Dalton. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu carinho, meu pretinho. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Pra quem é? Só pra ela. Oi? É só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. nosso brega vai tocar. Eu sei que você vai curtir. Aqui no Mirim, aquele charque com açaí. Oh! Ela tem um sabor diferente. Dalton. Que vai contagiando a gente. O Carabao vai tocando. Brega como esse eu nunca vi. Carabao. Por aqui. Eu sou da banda Sá. Açaí da Manuel melhor. É diferente pra valer. Não se compara ao gererê. Sem traficante nem ladrão. Mas abra o seu coração. Que ela tem sabor diferente. Que vai contagiando a gente. Prega como esse eu nunca vi. Por aqui é o som da banda Sabor Açaí. E vai dançando, vai dançando, vai dançando e vai dançando. Eu vim aqui só pra te ver. Vem minha filha. Ó, meu amor. Eu tô ligado. Eu passando baixinho, rei dos copos, já passando no meio da galera. Eu tô. Onde você encontra os copos e o chapéu do Carabao, hein? Só pra te ver. Alô, baixinho! Pra cima, meu filho! Ó, meu amor. Oi! Eu tô ligado em você. Eu tô que tô. Bora, Braga, vem te embora! O meu coração já não suporta a solidão. Ficar aqui sozinho, só olhando pro salão, não dá. Eu quero dançar com você. Dá uma chance. Dá uma chance. Olha só, gente, lembrando que não é permitido sair, tá? Desprezo. Isso aí vai ter que pagar ingresso de novo. Olha a direção da casa aí. Uai! Saudade marcante. E o entretenimento garantido é aqui no Carabao. E a gente chega pra fazer a festa. Carabé Mini recebe no nosso Carabao. E a gente chega pra comandar o show. Brega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. E aí? Brega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Brega também é caldrim. É caldrim, é caldrim. Brega também é caldrim. É caldrim, é caldrim. Alô, vaqueiro! Vaqueiro pega a menina e vem pro meio do salão. Vai rebolando a morena, parecendo um furacão. Vem curtir meu brega caldrim, que apaixona corações. Brega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. E o pretinho vai tocando, vai tocando, vai girando. Do Carabao, hoje é aqui no Mirim, meu filho. Pra esquentar o nosso animal aqui, ó. Passava, passava, passava sim. Uma eternidade te esperando, te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti. Não se expressa. Não se expressar. Por ti não sei expressar. Aí eu por ti, minha filha. Por ti eu menti. Eu chorei, já sofri. Eu cresci com esse amor. E eu descendo sem parar. Ela põe a mão na cinturinha e vai girando. girando, girando, descendo, descendo, girando, girando, descendo, descendo, girando, girando, com que mais vem? Tá com carabal. Porque de repente você me disse um adeus. De repente você em minutos me deixou tão só. Ai, eu não sei porquê, minha filha. Não sei porquê. Oi. Me magoou meu coração. Você quebrou e me deixou tão triste assim sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, aí você me perdoa, minha mulher. Me perdoa, eu te prometo que aconteceu. Vamos virar a situação. Passa meu parceiro Tadeu da Leta Way, tá aqui com a gente, sempre fechado no melhor. Obrigado, meu parceiro Tadeu. Leta Way do King Golden, fechado no melhor, fechado no carnaval, meu filho. Porque de repente você me disse um adeus. De repente você em minutos me deixou tão só. Não sei porquê. Me magoou meu coração. E me deixou tão triste assim sem ter você. O carabal chegou no mirim. E o pretinho detonando muito som pra família viajar. E a gente vai detonando. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Vai, meu pretinho. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Oh, oi. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer. Você dançar aqui no mirim. Para onde for. Tem um amor que passeia na noite, que dorme e desperta meu sonho. Carabao. É tão profundo que vai consumindo. E a Manu em mais uma fronteira, papai. Amor. Oi. Disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu ser. Ai de mim. De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei. Hoje a Manuzinha tá em casa. E tem em minha vida um amor que fará o que eu nunca entristeça e me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Sinto as batidas do teu coração e te peço um beijo cheio. Dizer palavras vazias demais. Penso emoção de ser o seu pensar. Carabao. Vale a pena você se calar. Deixa eu passar meu parceiro Cabuleno por aqui com a gente. Ninguém. Já curtindo o Carabao, obrigado, hein? Os amigos lá de Coraci também tá por aqui. Um abraço. Só quero te ver feliz. Oi. Sorte a emoção me deixa se levar. Não vale a pena você se calar. Se calar, juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea, pra Belém do Pará. E ninguém, minha filha! Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. O bem desse papo de timinal, o som é sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar, livres para sonhar e viver. O novo tempo chegou. Agora pra você, o Furioso do Marajó. Carabao, o máximo. Pra gente começar o baile, bora! Vamos lá! Carabao. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Pra dançar com a madame agora, meu filho. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou e ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela pra ser meu amor. E aí? Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou e ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela pra ser meu. Carabao, que chega aqui no mirim pra você recordar. Não sei por que ela com outro foi casar. Se eu sou o homem que ela sempre quis amar. Eu sou seu amado. E o coach? Amante, amigo. E os finais de semana ela te deixa liso. Ela casou porque faço esse corpo que eu tanto desejo, amor? O Carabal, tu vem? Vem. Me curti, papai, vem. Me faça sentir do seu beijo molhado o sabor. Diga, Carabal, que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Diga, agarrar o homem, que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Faça dessa noite. O parceiro Pedrinho tá na área, rapaz. Que eu nunca vou. Bacana que eu não vejo o Pedrinho. Alô, Pedrinho. Que eu. Um abraço pra você, meu filho. Me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer. Morrer. E as meninas do Faz Gostoso tá na área. Amor, amor, amor. Me abrace mais forte. Amor, amor. Do Curió. Amor, amor, amor. Me beije, me sufoque. Deixa eu abraçar minha amiga Aline por aqui com a gente. Amor, amor. Essa é velha guarda, bora Aline. Me abrace mais forte. Amor, amor. Amor, amor, amor. Me beije, me sufoque. De amor, amor. O Carabal. E a saudade vai rolando aqui no mirim. Abri a janela e o sol nasceu. Oi. Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. Bora, Cleito, pra cima. Um novo sorriso sucedeu. Um novo sorriso sucedeu. Com seu jeito simples de me conquistar. Carabal. Quantas vezes você me chama, você me chama. E um sorriso esperando pra depois, pra nós dois. E a gente chega aqui no Porto Avenida hoje pra fazer essa linda festa pra família aqui de Garapé Mirim. Carabal que chega pra comandar o show. E o pretinho vai só aquecer o nosso animal. Sou o tipo de homem que açoita a mulher. E o açoite, minha filha. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Um amor comportado é tão bom. Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. Ó, pretinho. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. DJ Dalton! Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. A ganso se abre, rapaz! Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. E a saudade! Ah, é gostoso demais esses momentos. Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo. Olha aí, Doquinha! Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, arrasou. É seu direito. Fala, tio! A vida. Falei com ela hoje, hein? Mas passa depressa, se envolva, se entregue, vai ser como cabeção raiva. A vida é bela, mas passa depressa, só sucesso. Se envolva, se entregue, vai ser como logo a maçã. seu fim. Se você ama de verdade, tem que tentar. Vamos começar tudo de novo. Vamos tentar outra. Aí quem sabe? Quem sabe agora dá certo. Vamos buscar a felicidade. Chega de tanta saudade. Se só queremos estar perto. Sabemos que não podemos ficar separados. Eu e você, você e eu. Já nos provamos que um sem o outro não vive. Tudo que aconteceu é melhor esquecer. Porque você não vive sem mim e eu não vivo sem você. Carabao. Família vai chegando cada vez mais pra superlotar o nosso Carabao hoje aqui no Mirim. E a gente chega pra fazer essa viagem. Oi! Vamos começar tudo de novo. Vamos tentar outra vez. Quem sabe agora dá certo. Vamos buscar a felicidade. DJ Percival! Saudade. Aqui com a gente, obrigado meu DJ. Só queremos. O pontapé inicial na festa de hoje. E o meu parceiro DJ Pichote. Sabemos que não podemos ficar separados. Fala pro Pretinho. Já nos provamos que um sem o outro não vive. Tudo que aconteceu é melhor esquecer. Porque você não. Sonhei com você, foi um sonho bom. E no sonho, minha filha, a gente se amou, do princípio até o fim. Carabao. Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. Deixa eu abraçar também toda a equipe, o bloco, o Coyote aqui com a gente, junto com o Léo Queijo e o DJ Pichote. Saudade de tá com a gente, obrigado pelo carinho, hein? Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você. Um abraço do Pretinho aqui do Carabao. Pra viver aqui junto de Carabao. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Quer vir, vem, bebê. Volte, por favor. Eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. A saudade de você chegou. Eu te falei! Eu falei, coração, pra você não se apaixonar. Carabao. Agora tá teu jeito, não reclama. Me diz que é ilusão, que essa solidão vai passar. Deixa abraçar também meu parceiro DJ Lino. Obrigado, Lino! Um abraço pra você do Pretinho, meu filho! Oi? E ela não me procurar. Eu juro que vou sair dela. e você vai ter que assistir. Carnaval que chega aqui no Mirim e você vai viajando. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração, e me deixa escolher. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração, e me deixa escolher. Brigas, não sei dizer porquê. Vai, pretinho! No amor é inevitável isso tudo acontecer. Quanto mais eu brigo, gosto de você. É Carabau! O melhor da briga é a reconciliação. Gente, hoje curtindo, obrigado, Leno. Um abraço pra você, meu filho. Sim, uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Deixa eu te contar uma depois, mortadela. E ela veio! Linda, como a madrugada, ela me olhava, querendo falar. Negra, como a noite escura, ainda tão pura, querendo me amar. E aí? Ganhei os seus beijos, cheios de desejos, e em seus olhos eu vi acender. Curtindo aqui o Carabao, obrigado, hein? Valeu! O toque dos seus dedos vai ao meu ponto G. Se liga no som! Eu sou toda sua. Adoro tua voz, tua pele e tua cor. Adoro esse teu jeito de fazer amor. Ai, como eu adoro amar você. Carabao. Eu gosto do jeito que você me ama. É só você quem deixa o meu corpo em chama. Ai, como eu adoro amar você. O que sinto por você é puro sentimento. Me entrego pra você, não quero pagamento. Ai, como eu adoro amar você. E ela pede assim, bebê. eu vou te contar. Essa mulher é uma coisa séria. Amor é traição, me deu Carabal. Foi sempre, sempre quis me perder. Uma coisa... O Carabal que chega no mirim. Tem veneno o teu sorriso. Eu até fiquei confuso com a história que contaste. E foi tudo sem querer. Uma coisa vou dizer. Diga, minha filha. O caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus, foi tanto que já me perdeu. O caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus, foi tanto que já me perdeu. Chorei, chorei por você, meu bem, como nunca chorei por... E por ela tu chorou. Chorei. Vai. Não imaginei que um dia fosse sofrer assim. Quando você falou que o seu amor se acabou, tá na área. Alô, Marquinho! Tudo em mim mudou. Na época, hein? No momento em que você me deixou ao lado. Não quero mais saber de um outro alguém. Não acredito mais em ninguém. Tudo que um dia me falou, espero que me escute de alguém. Oh, meu amor. Aí você chorou, bebê. Chorei, chorei. Preciso de você aqui. E tenha dó. Tenha dó. Venha, por favor. Estou querendo alguém como você aqui, pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sonha acordado, tudo ver e não ter. E a gente vai tocando, você vai viajando. Um dia se passa, mais apaixonado estou. A lua que vem, traga ela, por favor. É a minha joia rara, meu pedaço do céu. Ficar com você é como sonhar acordado, tudo bem. O que você pode ver, não pode ter, papai. Não ter. Aí é complicado. Vai! O meu amor virou brinquedo pra ti. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. E aí? O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. O novo tempo chegou. Agora pra você, o Furioso do Marajó. Carabau, o máximo. Bora fazer o caqueado. E vai chegar o DJ Silvinho pra comandar o show. Vai! É só para ti! Vai! Caqueado, caqueado, caqueado! Que chega pra fazer essa festa. Vamos só aquecer o nosso animal por aqui. Oi, oi. Uma sopa. Ai, ai, papi, papi. Ui, ui, papi, papi. Ai, ai, papi. Carabau. Vai. Eu ando soca, soca. De novo, salsa, salsa. Furioso Carabau.